de Colônia Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, A História de Oldenburg. A história contada por Carlos Borer deixou encantado aos ouvintes pelos detalhes e pelo conhecimento de Carlos Borer. Os condes de Oldenburg, Grafen von Oldenburg, apareceram pela primeira vez como vassalos de Heinrichs des Löwen, participando da cruzada contra Stedingern. O chamado Stedingerland, região de Oldenburg, estava localizado ao lado direito do rio Hunte, onde moravam os Stedingern, também chamados de Uferbovornen, uma antiga linhagem frísia. Este antigo povo se recusava a pagar os tributos ao arcebispado de Bremen e, num período de 20 anos, foram frustradas as tentativas de subjugação desse primitivo povo. Finalmente, foi decretada a guerra de extermínio após resolução do Ato de Interdição Real, assinado em 1232. Em 1233, o conde de Oldenburg organizou uma cruzada de 40 mil homens e com uma superioridade numérica. Os Stedingern contavam com 11 mil homens. Obtiveram a vitória após uma heróica resistência na localidade de Altenesch. Já em 1247, o conde Graf Otto construiu na região de Oldenburg o castelo de Delmenhorst. Christian del Glickingen, filho mais velho do conde Dietrich des Glicklingen, foi coroado rei da Dinamarca em 1448. Seus dois irmãos guerreiros, Gerhard e Moritz del Glicklingen, se fixaram na região, surgindo assim a primeira linhagem nobre a se fixar em Oldenburg. Seu filho João XIV obteve a posse da região de Stedinger e governou entre os anos de 1517 e 1526. Anton Ginther foi o último representante desta linhagem e recebeu o Agnaten. Desta forma, o rei da Dinamarca e o duque de Schleswig, Holkens-Gottorp, seu legítimo herdeiro feudal, concederam o nome de Oldenburg após a sua morte, em 1667. Através do tratado de 1º de julho de 1773, assinado pelo rei Christian VII da Dinamarca, foi criado o condado Grafschaft de Oldenburg e Delmenhorst do Grão-Príncipe da Rússia e Duque Holstein-Gottorp. Paul mais tarde foi coroado imperador da Rússia sob o título de Paul I.